Este é o podcast Segurança Legal, episódio número 12, Drops número 1. Aqui quem vos fala é Vinícius Serafim e iremos comentar hoje a respeito do projeto de lei número 2793-11, conhecido como Lei Carolina Dieckmann, que foi aprovado na última quarta-feira, dia 7 de novembro, na Câmara dos Deputados. Drops Segurança Legal, um oferecimento Roundpipe Consultoria. E mais uma vez conosco, Guilherme Goulart. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem, Vinícius. Como vai? Tudo jóia. Vamos começar, então, nosso primeiro Drops Segurança Legal? Vamos falar sobre um assunto importantíssimo, que foi a aprovação na Câmara, como tu mesmo disseste antes, do projeto 2793, chamado popularmente de Lei Carolina Dieckmann, né? Embora ainda não seja uma lei, embora ele ainda necessite da sanção presidencial, ele foi aprovado agora no dia 7. É importante que se diga que nós temos aqui, e as pessoas que eu já vi comentando sobre esse texto, há apenas um texto provisório, que nós não temos o texto definitivo que foi aprovado. Então, pode ser que essas observações que nós vamos fazer aqui, eventualmente tenham uma ou outra coisinha diferente. Mas é bem provável que seja esse texto aqui que nós estamos tratando, né? Nós vamos colocar também ali no show notes esse quadro comparativo, que é o texto que a gente está usando, né? Mas basicamente essa lei de crimes eletrônicos, ela vem a suprir uma grande lacuna que o nosso código penal e que a nossa lei penal tinha, né? Que é a falta de uma lei específica para criminalização de algumas condutas. Embora nós já tenhamos na nossa lei penal uma lei que pune alguns crimes eletrônicos praticados contra a administração pública e praticados por funcionários públicos, né, instituídos lá pela Lei 9983 de 2000, essa lei ela vem a tipificar condutas praticadas por particulares contra particulares, né, o que é muito importante. Né. O que me causa uma certa estranheza foi a questão das penas, né? A gente vê aí o nascimento de um novo crime, que seria a invasão de dispositivo informático, né? Eu vou ler aqui para vocês, seria a atualização do Código Penal com o artigo 154A, que diz o seguinte: invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades. Eu acho que a gente vai dar uma desmembrada em alguns termos, mas a questão da pena é que esse crime tem a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. A mesma pena da lesão corporal simples, por exemplo, quem agride uma outra pessoa, né, teria a mesma pena, ou a mesma pena ainda da calúnia e difamação. Ou seja, o nosso legislador optou punir a invasão de dispositivo informático com a mesma pena que se pune uma briga de vizinhos, por exemplo. A própria questão da violação de direitos autorais com intuito de lucro tem a pena maior do que a invasão do dispositivo informático. Aí, dependendo das circunstâncias, essa invasão pode ser muito mais prejudicial do que a violação de direitos autorais, né? Mesmo com intuito de lucro. E no que diz respeito à questão técnica, tem uma frase que para mim é uma coisa singular. Não tinha ouvido falar dessa forma ainda. Instalar vulnerabilidades. Pois é. Instalar vulnerabilidades, ou seja, alguém instala uma vulnerabilidade. Eu acho que eles quiseram dizer algum tipo de ferramenta, um cavalo de Troia, alguma ferramenta de monitoramento, talvez. Provavelmente. Agora, se falar em instalação de vulnerabilidade, poderia ser colocado, talvez, instalar código malicioso. Talvez. Aí teria a problemática que já tratou num outro projeto de lei semelhante, que seria a identificação do que seria um código malicioso, mas de qualquer forma, a vulnerabilidade não se instala, né? Vulnerabilidade se explora. É algo que existe num determinado software, né? Pois é. É uma falha. É uma falha cometida pelo desenvolvedor ou por quem projetou o software, e essa falha, ela torna vulnerável o sistema, né? Mas não que a vulnerabilidade em si seja algo que a gente vai lá e instala a vulnerabilidade. Né? Sim. Mas dá para entender, fazendo um pouco de esforço aqui, não muito esforço, mas dá para entender o que eles tentaram dizer com instalar vulnerabilidades. Claro. Mas isso aqui com certeza teria que ser trocado por um termo mais adequado tecnicamente. Pois é. E um outro ponto técnico também nesse item que tu estavas lendo é a questão do dispositivo informático. O que é dispositivo informático? O celular é dispositivo informático? Sim. Uma geladeira com uma tela touchscreen conectada na internet é dispositivo informático? Um carro? Uma máquina virtual? Uma máquina virtual é dispositivo informático? Eu senti também um certo, quando eu leio, invadir dispositivo informático alheio, né? Eu acredito que teria sido melhor se tivesse sido colocado ali invadir dispositivo informático alheio ou programa ou sistema alheio, algo dessa natureza, para evitar qualquer problema quanto à interpretação, né? Porque o direito penal ele tem essa questão da taxatividade, né? E também da proibição da interpretação analógica ali para condenar alguém. Então, eventualmente, uma discussão do que vem a ser dispositivo informático pode até mesmo impedir que o agente seja punido, né? Outra questão também que ele coloca ali, mediante violação indevida de mecanismo de segurança. Eu não acredito que possa haver uma violação devida de mecanismo de segurança, né? Talvez violar indevida talvez fosse desnecessário, né? Bom, mas eu imagino. É uma questão que não... Vamos dizer assim, ali eu diria que chove no molhado, né? Porque se alguém tá violando o mecanismo de segurança com o fim de obter, alterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades, né? É indevida. Pois é. Se o objetivo da violação é esse, é indevido. Claro que se a gente está falando de uma violação do mecanismo de segurança por um teste que foi devidamente autorizado e tal, bom. Claro, claro. Então, realmente, aquela palavra ali, mas aí acho que é uma questão de... existe uma redundância ali que não... Não ajuda, ao contrário. Não ajuda, só torna um pouco mais confusa a questão. A gente tem mais uns 3 minutos, Guilherme. Sim, não, eu só queria destacar também e algo que é muito importante. Claro que a gente está conversando sobre isso, a jurisprudência vai dar cabo aí de interpretar e verificar algumas dessas coisas que nós estamos comentando aqui. Mas, de qualquer forma, aparentemente, caso a empresa ou a pessoa não possua um mecanismo de segurança, nós temos a possibilidade de não haver o crime caso alguém invada. Ou seja, será que se uma pessoa ou uma empresa mantém o seu software desatualizado e permite, assim, que algo fique abertamente disponível na internet, será que ele manteria um dispositivo de segurança ou não? E a pessoa que explora algo que já está aberto, ela invadiria mediante violação indevida de mecanismo? É uma outra questão que a gente pode explorar mais ainda num podcast. Num próximo podcast. Num podcast, né? com mais tempo. Mas violar um mecanismo de segurança é uma coisa muito abrangente. Dependendo do que a gente está falando, de sistemas e dependendo do tipo de acesso que se tem ao sistema, da forma como as coisas são disponibilizadas, de repente não dá nem para caracterizar que havia um dispositivo de segurança que foi violado. Ou, de repente, tem lá um dispositivo bem bobo, ou seja, bem simples, que pede um usuário uma senha, mas dá um enter e mesmo assim passa. É um dispositivo? É um dispositivo. Você estaria violando o dispositivo? Ou melhor, é um mecanismo de segurança. É um mecanismo de segurança. A gente está trocando as palavras junto com o texto. Mecanismo de segurança. É um mecanismo de segurança altamente falho. Mas se eu fizer isso, eu der um enter, não preencher nada, eu entro e entrar, eu estou violando o mecanismo? Então, fala. Não, a questão é que no outro projeto de lei, no 8499, antes dessa última... esvaziamento que houve no 8499, que também foi aprovado agora junto com o 2793, havia algumas discussões da invasão, bem no início dele, se violar uma política também seria uma invasão, né? Ou seja, por segurança. Exatamente, ou um disclaimer, ou um termo de uso que, se violado, também poderia permitir o crime. Mas vamos adiante, que ainda tem outras coisas ali, né? O parágrafo primeiro, na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. Esse parágrafo primeiro ele é bem específico, ele exige um dolo, é um dolo específico aqui, que é a questão com o intuito de permitir a prática da conduta definida, ou seja, aquele estudante ou aquela pessoa que cria um software que eventualmente possa explorar vulnerabilidades ou que possa ser utilizado para invadir um sistema, mas se essa pessoa fez isso sem o intuito de permitir a prática da conduta da invasão, ele não vai ser punido, né? Eu acredito que nessa questão tenha sido, esse tipo aqui tenha vindo para punir justamente aquelas quadrilhas em que parte da quadrilha são desenvolvedores que fazem esse tipo de software para ser utilizado pela quadrilha, né? E para que essas pessoas que têm esse papel de realmente construir esses softwares maliciosos, para que ela possa ser punida também, caso ela não atue invadindo. Uhum. Então, pelo menos a gente tem a liberdade na academia ou em ambientes de pesquisa de desenvolver softwares Sim. que, de fato, realizam ataques, até como prova de conceito, né? Claro, claro. Desde que não seja com o intuito de permitir invasões, né? Agora, se esse software cai na internet e é disponibilizado largamente e começam pessoas a utilizar isso para cometer crimes, bom, aí é uma outra questão a ser É uma discutida, né? outra questão, claro, claro. Uma questão a ser discutida. O parágrafo segundo também coloca ali que o aumento de pena de um sexto a um terço se da invasão resulta prejuízo econômico, ou seja, um terço a um sexto em cima de 3 meses a um ano. Né? Uhum. Guilherme, eu já te dei 3 minutos, já estourou os 3 minutos e tu tem os últimos 3 minutos. Tá bom. Então aqui nós temos o parágrafo terceiro que fala ainda sobre a situação se houver a obtenção de um conteúdo dessa invasão de conteúdos privados, segredos comerciais, industriais ou informações sigilosas assim definidas em lei, a pena é aumentada de 6 a 2 anos. Ou seja, se a pessoa invade e obtém dados, a pena é aumentada também. Já nessa hipótese desse parágrafo aqui, do parágrafo terceiro, a pena é aumentada de 1 a 2 terços se houver a divulgação, comercialização ou transmissão a qualquer título dos dados. Dos dados ou informações obtidas. Ou seja, tem a punição pela invasão, tem a punição por quem produz os dispositivos ou programas com o intuito de invadir, há uma punição também acerca da pessoa invadir e obter dados privados ou segredos industriais ou informações sigilosas em si, e ainda o aumento de pena no caso desses dados no caso desses dados serem assim comercializados, divulgados ou transmitidos para qualquer pessoa. A pena também passa a ser. A pena é aumentada de um terço à metade se o crime for praticado contra alguns políticos em geral, presidente da República, presidente do Supremo, dirigente máximo da administração direta, indireta, federal, estadual, municipal, enfim. Bom saber disso. E por fim, o artigo 266, que passa a ser alterado também. Constituindo crime a interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, radiotelegráfico, telefônico ou telemático, ou impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento. Ou seja, denial of service. Denial of service, mas o serviço, ao que tudo indica aqui, tem que ser um serviço de utilidade pública. É, Ah, salvo perfeito. engano, se não for um serviço de utilidade pública, o crime não teria sido cometido. Essa é a interpretação que eu faço. Ah, e também tem a questão da falsificação de cartão, né? O 298 do Código Penal, que é falsificação de documento privado, se não me engano, dizendo que a falsificação de cartão também constituiria uma falsificação de documento, né? Equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Né? A gente até comentou sobre isso antes, eu não sei se tem uma grande importância à medida em que. Via de regra, quando há essas falsificações, há outros crimes também sendo cometidos, como o furto e o estelionato. É, mas aí a gente tem a questão também, de novo, daquele elemento da quadrilha que só faz isso, né? Ah, é Só faz verdade. a falsificação em si. Guilherme, tuas conclusões. Minhas conclusões é que reafirmo a questão de que as penas foram muito brandas, muito tímidas, né? Ressalto ainda que para esse projeto virar lei há necessidade da sanção presidencial, que é algo que vai acontecer com muita probabilidade, ou seja, é bem provável que a presidenta venha sancionar. A gente tem um prazo aqui ainda de 120 dias após a sanção presidencial para que ele passe a valer, se isso não for alterado, nós vamos ter ainda um período de 120 dias para para que a sociedade possa se adequar. Eu senti falta também de algumas questões referentes à investigação forense, armazenamento de logs, produção de provas. Eu não vi isso. E eu acho que isso pode perder uma grande oportunidade de legislar sobre esses assuntos tão importantes também. Uhum. Perfeito. Mais sobre esse assunto nos nossos próximos podcasts. Vamos aguardar agora a aprovação ou não desse projeto e a divulgação do texto definitivo, né? Para que a gente tenha acesso ao texto definitivo na íntegra, sem dúvida quanto ao seu conteúdo. E agradecemos mais uma vez o seu tempo, a sua atenção. E Guilherme, até a próxima gravação. Até a próxima. Tchau, tchau.